Thaisa Prachedes, ela que é nova diretora de cultura na Fundação Cultural aqui de Foz do Iguaçu. Thaisa, bem-vinda, bom dia. Bom dia aos ouvintes, bom dia Guilherme e a todos os cidadãos iguaçuenses. É um privilégio, um prazer estar aqui com vocês essa manhã. É uma satisfação recebê-la aqui. Nós somos companheiros de faculdade, né? Não na mesma turma, mas no mesmo curso ali na UniOeste. E você agora assumindo, então, essa pasta, né, da Diretoria de Cultura ali na Fundação. Primeiro, até queria que você explicasse um pouquinho o que é essa diretoria para a gente poder aí contextualizar os ouvintes. Claro, a diretoria de cultura, ela é basicamente, e até trazendo uma fala do Juca Rodrigues, que é o diretor-presidente, ela é o pulmão ali da Fundação Cultural, né? Todas as ações culturais, elas passam pela diretoria de cultura e ela também é responsável por essas políticas de arte e cultura, trazendo esses projetos de formação, como a formação que a gente está constituindo agora nos espaços em conjunto com a Secretaria de Educação. Os cursos voltados à comunidade, os eventos, a Feira do Livro, os projetos como o Roda Livro, Eu, Você e Uma História. A biblioteca também está vinculada à Diretoria de Cultura. Então, ela trabalha com essas atividades e ações mais finalísticas da Fundação Cultural, com o respaldo e a atuação em conjunto com as demais diretorias, administrativo e financeiro e a projetos e captação de recursos. E você chega ali com uma bagagem já justamente, né, de gestão, né, de avaliação de projetos na área de educação, cultura, turismo sustentável também. Quais são as prioridades? O que é que o Juca até lhe pediu ali para o comando dessa área tão importante da Fundação? Eu recebi o convite com muita alegria, Guilherme. A minha missão principal é trazer essa minha experiência em gestão, em projetos. A proposta é que a gente fortaleça essa linha que a Fundação Cultural adotou desde essa gestão, que é o fortalecimento e o estímulo à criação de políticas de cultura, que elas efetivamente se tornem políticas de Estado, permaneçam e perpassem as gestões aí da Fundação Cultural e do próprio município. Uma outra linha é a valorização dos artistas, então uma série de editais estão sendo criados para tanto a gente trazer os artistas nacionais nos eventos, como a Fartal, por exemplo, mas especialmente começar a fomentar os artistas locais e regionais, e também com a questão do patrimônio. Eu dividiria nessas grandes linhas e dentro delas termos, além dos eventos, eu vou falar um pouco das políticas de cultura. Nós temos um evento como a Feira do Livro, que é tradicional e que já vem muito bem sendo trazida e conduzida a várias gestões, e elas permanece se fortalece, mas a ideia é não ficar só nesses grandes eventos e trabalhar essa continuidade. Então, vinculado à Feira do Livro, nós temos projetos como o Roda Livro, que iniciou, foi relançado a semana passada, Eu, Você e Uma História. Iniciativas e intenções como o Clube da Leitura e também a própria biblioteca. Estimular com que isso seja uma continuidade que culmine na Feira do Livro, para exemplificar um pouco quais são as nossas intenções. E olha, eu vou até falar do Roda Livros, né? Porque foi quinta-feira agora, né? Ou sexta-feira. Quinta-feira. E eu vi que no ônibus que eu pego pela manhã já tem ali o material do Roda Livros ali disponível, tudo. Agora, hoje pela manhã, quando eu entrei no ônibus, só tinha dois livros lá, de todos os que foram colocados. É preciso também uma participação, um envolvimento da população, né? Sim, exatamente. Hoje nós tivemos com a pessoa, a servidora que está lá, cuidando desse processo. A intenção é que a gente tenha pelo menos em 120 ônibus esse material. Hoje, te trago dado atualizado dessa manhã, ele está em 40, então nós vamos fazer uma força-tarefa, porque nós contamos com essa parceria do Fostrans, mas também nós temos que nos adequar a essa dinâmica dos ônibus, de entrar no ônibus, colocar o material e fazer a reposição dos livros. Então, nós temos um ponto, um espaço, que é a Estação Cultural ali no terminal. É um espaço também de leitura para as pessoas que queiram dar um tempinho ou vão esperar o ônibus, que possam se dirigir até lá e apreciar também a literatura. E que a população, sim, de um modo geral, nos alerte e nos informe: ó, eu sou da linha tal e preciso de reposição dos livros. Porque a intenção é que esse material esteja sempre disponível. E que os encartes de reposição dos livros estejam sempre cheios. Então, bem, bem relevante. Obrigada, Guilherme. Contamos aí com o apoio de todos, né? O envolvimento da sociedade é fundamental. Essas políticas de Estado, elas são fomentadas e estimuladas pelo poder público, mas a apropriação por parte da comunidade, da sociedade, é fundamental para que elas permaneçam. E até quando a gente conversa com o Juca, né, o Juca Rodrigues, presidente da Fundação Cultural, ele sempre enfatiza essa questão dos editais, né, que vocês fazem para a contratação de artistas. Para participar desses editais, os artistas, as bandas, enfim, elas precisam de alguma formalização. É por aí o caminho? Vocês dão orientação, inclusive, para os artistas para que possam se adequar a tudo isso que prevê a legislação? Sim, a intenção, são muitas demandas no município, né, Guilherme? A gente vê uma crescente, um fortalecimento da área da cultura, que é uma área aí mais subjetiva, mais ligada à estética, e normalmente é o que não é priorizado, né? Quando se tem uma crise, o que a gente acaba cortando? O lazer, a cultura, enfim. E isso, essa fala, ela perpassa também a ação pública e os próprios artistas, né? Em tempos de crise ou não de crise, sempre houve uma marginalidade das classes artísticas e dos próprios artistas. Então, a orientação é que grande parte com o sistema de cultura houve já um levantamento, um mapeamento, e os artistas buscaram essa formalização. Eles têm que ter uma empresa ou MEIs, a maioria deles trabalham por meio dessa formalização. E, claro, como poder público, nós não podemos fugir dessa regra. Nós somos fiscalizados pelo Ministério Público, TCU, entre outros órgãos, além do próprio Conselho Municipal de Políticas Culturais. E é extremamente relevante que os artistas entendam que se trata do poder público. Nós somos geridos pelo direito administrativo, não tem como fugir disso, né? Agora, um evento bem próximo aí que, né, a Fundação Cultural organiza é a Fartal, que já é agora no comecinho aí do mês de junho. Como é que estão os preparativos? As pessoas ficam na ansiedade até para saber aquela rivalidade que existe entre Fespop e Fartal e tudo mais. Como é que estão os preparativos aí para essa feira, Thaís? Eu sei que você está chegando agora, não quero lhe colocar em saia justa. Sim, não, de forma alguma, Guilherme. Realmente, eu estou chegando agora, então estou me inteirando bastante dos assuntos. É um evento que já vem sendo planejado, então eu já entrei com uma proposta. São os trâmites mesmo, esse ajuste que a gente tem que fazer do tempo entre os processos administrativos burocráticos. Essa semana, eu acredito que deva sair o Digão, que é o diretor de projetos e captação de recursos, que está à frente mais fortemente da Fartal, deve trazer notícias e novidades aí sobre a contratação das atrações. Mas a intenção, respondendo um pouco sobre a rivalidade, sempre acontecem essas brincadeiras, pelo que eu tenho percebido, a Fartal ela tem ido para um caminho um pouco diferente. Dada a sua tradição de tantos anos, já tem mais de 3 décadas, né, que ela existe, acho que são 43... São mais de 40 edições. Já está na sua quarta década aí, de existência para mais. Então, a intenção é que a gente realmente constitua a Fartal como uma festa popular e não um festival de música, que é um pouco que está se desenhando o Fespop, né? E nesse sentido, a ideia é trabalhar com todos esses públicos, a família e atrações para as crianças, um acolhimento mesmo. A ideia é que a gente torne os eventos cada vez mais humanizados nesse sentido do acolhimento, que as pessoas vão para a Fartal, se sintam bem, se sintam acolhidas, e também essa variedade de públicos, né? Ela tem uma diversidade de acordo com as atrações. Investi bastante na questão da gastronomia e do artesanato, que é um pouco a origem, né, da Fartal. Essa é a intenção, claro, recheando aí das atratividades de artistas nacionais e priorizando sempre uma coisa que essa gestão não abdica, é dessa valorização do artista local. Então, nós temos garantido aí um edital para os artistas locais e regionais. E eu destaco aqui que nas últimas edições eu tenho gostado muito do espaço que está sendo dado ali aos artesãos, né? Que foi ampliado bastante este espaço. E é importante para a gente conhecer o trabalho que é feito aqui na região, para proporcionar oportunidades de renda, enfim, algo aí que tem me agradado bastante nas últimas edições da Fartal. Thaisa, desejo aqui sucesso nessa gestão, né? Que consiga aí, colocar todos esses objetivos em prática. E muito obrigado pela participação aqui na RCI nesta manhã. Obrigada, Guilherme, pelo espaço. Agradeço aí a atenção dos ouvintes e realmente espero responder à altura o convite e as expectativas que estão sendo depositadas em mim.